Ora, muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar e peço desculpa, mas vou começar por cumprimentar todos aqueles que trabalharam para podermos estar aqui, todos aqueles que nos ajudaram com este belo almoço, com esta preparação desta festa, deste encontro que se realiza há vários anos. Quero-vos dizer que foi um gosto e assim que me contactaram para poder cá vir, eu quero-vos dizer que, disse logo, lá estarei. Estarei cá às vezes que acharem que seja necessário, porque é aqui com os militantes de base, com os simpatizantes, com os autarcas, que aqueles que fazem o partido estão e é com eles que eu quero estar no dia-a-dia. Quero começar por cumprimentar um grande amigo, ele acabou agora de falar, é um grande exemplo do que pode ser a esperança, do que é a proximidade, do que é o rigor, do que é o dinamismo, do que é um conselho diferente, um conselho social-democrata, uma autarquia social-democrata que é bem diferente de uma autarquia socialista ou mesmo comunista. Quero-vos dizer que, para mim, o professor Mário Alves é uma grande referência na social-democracia. Tem sido um homem que tem carregado sempre a bandeira, que nunca se tem negado e que tem participado sempre, mas sempre connosco e que nos tem apoiado. Eu acho que ele merece uma grande salva de palmas pelo apoio que ao longo dos anos nos tem dado, por aquilo que nos ensinou e aquilo que foi como autarca e que continua a ajudar este Conselho de Oliveira do Hospital. Quero cumprimentar também o senhor deputado e presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra, o Maurício Marques. Ele é um bom amigo, as palavras que disse a meu respeito tomo-as por isso, por amizade pura. Eu tenho a obrigação de estar com os militantes, com os simpatizantes, de estar com o partido, com todos aqueles que fazem o partido. E quero-vos dizer que, se calhar não terei outra hipótese, até porque eu vim do Algarve, onde estive com o presidente do partido ontem à noite, ele foi para Beja, está agora no distrito de Leiria. E quero-vos dizer que antes de vir ontem à noite, era meia-noite quando acabámos, ele disse, deu um grande abraço a todos os nossos amigos, aos candidatos, aos militantes, aos simpatizantes de Oliveira do Hospital, porque eles se merecem, eles têm feito um grande trabalho e continuarão a fazer. Portanto, trago-vos, e na pessoa do nosso presidente de distrital, trago um grande abraço do Dr. Pedro Passos Coelho para todos vós. E quero-vos dizer que, porque não terei, se calhar, outra hipótese, vou participar mais na campanha do nosso e no apoio com o nosso Presidente a todas as candidaturas, mas quero testemunhar o trabalho feito na Presidência da Comissão Política Distrital, no trabalho da escolha, da preparação, da pré-campanha, da campanha que estamos quase a entrar, daquilo que foi feito, da liderança do Maurício Marques. Todos nós conhecemos que é uma pessoa simples, próxima e de uma generosidade a toda a prova. Quero-vos dizer que foi um grande trabalho aquele que foi feito. Escolhemos os melhores neste distrito, escolhemos as melhores equipas, escolhemos, temos os melhores projetos. E por isso, caro Maurício Marques, bem-haja e um grande abraço, porque é um grande social-democrata também, um homem que representa bem aquilo que são os nossos ideais e os nossos valores. Obrigado e bem-haja, Maurício. Eu vou falar muito aqui, vou falar-se mais em relação àquilo que nos move nestes tempos. Temos a política nacional, mas temos a política local. E o que nos move são todas estas candidaturas, todo o processo autárquico. E por isso quero cumprimentar o João Paulo, João Paulo Albuquerque, e começar por lhe dizer e agradecer esta disponibilidade que teve em liderar este projeto para Oliveira do Hospital. Um projeto dinâmico, um projeto de futuro, um projeto próximo, que é o que é preciso, com aqueles valores que o professor Mário Alves nos deu. E quero lhe dizer, meu caro João Paulo Albuquerque, há muito socialista por aí, sem vergonha do passado e daquilo que o partido dele e que as lideranças locais ou nacionais fizeram ao longo dos tempos. Nós temos muito, mas muito orgulho nos nossos líderes locais, naquilo que os nossos autarcas fizeram e também nos nossos líderes nacionais. Não nada nos envergonha, porque fizemos sempre em favor daqueles que representamos. E Caro João Paulo Albuquerque, se há pessoas, se calhar, neste concelho que não precisava se candidatar à Câmara Municipal, era o João Paulo. É um engenheiro de formação, tem uma empresa que se internacionalizou e que trabalha também para o estrangeiro. É um homem que tem liderança, que está preparado, conhece bem o concelho, sabe o que é a autarquia, sabe o que é gerir uma empresa, sabe o que este concelho precisa. Mas teve, e eu li algumas coisas, teve um chamamento, muitas vezes são aqueles que mais nos obrigam a mover, dos filhos, que disseram que queriam sair. Os filhos disseram que talvez tenhamos que sair aqui do nosso concelho para procurar outros rumos. E quero-vos dizer que eu, como homem do interior, me tocou muito este testemunho que ele deixou, que o João Paulo deixou, que quer inverter, porque ele é um homem de Oliveira do Hospital, que quer trabalhar por Oliveira do Hospital, que não está preso a partidos políticos, que não está preso a interesses, que não está preso, nem precisa de ir para Presidente da Câmara para fazer a vida dele. E esta é a grande diferença para os outros, para os socialistas e outros partidos afins. E caro João Paulo, que grandes valores são esses que gostava e vai fazer para que os seus filhos e os nossos filhos, os filhos daqueles que aqui estão, os netos daqueles que aqui estão, possam fazer a sua vida aqui, possam continuar a trabalhar aqui, possam estudar aqui e possam ter o seu emprego aqui. Quero-vos dizer que são valores destes que nos fazem mover, são ideais destes que nos fazem trabalhar por todos vós. E temos aqui um grande líder que irá, na próxima, a partir do próximo dia 1 de outubro, liderar a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e ser o próximo presidente da Oliveira do Hospital. E sabem porquê? Porque ele é um líder, como já vos disse. Porque ele tem tudo aquilo que um presidente da Câmara precisa. E tem aquilo que eu vos expliquei, que é não necessitar da Câmara Municipal para nada, porque ele o que quer é um concelho mais dinâmico, mais próspero, mais atual e não um concelho como temos visto, que é uma inércia total. E caro João Paulo Albuquerque, já ouvi aqui um diagnóstico, conheço bem o diagnóstico deste concelho, tenho aqui vindo muitas vezes. Já ouvi aqui e nas conversas que tivemos qual é o projeto para este concelho. E quero-vos dizer que, se calhar o projeto, este projeto é um projeto adequado àquilo que são estes tempos. Se há uns tempos precisávamos mais de infraestruturas, de outras dinâmicas, hoje, nesta nova geração de políticas autárquicas, precisamos de outras dinâmicas. Precisamos mais de ligar, acabar com as ervas no parque industrial, criar empresas, criar emprego, dar apoios sociais, apoiar a cultura verdadeiramente, portanto, a termos uma ação totalmente diferente daquilo que foram a nossa ação, mas sem descurar aquilo que é a proximidade com as pessoas, o respeito para as pessoas. E quero dizer, João Paulo Albuquerque, um dos nossos princípios que nos deixou Francisco Sá Carneiro foi que eu mudo um bocadinho e adapto aos tempos de agora. Quando estiver sentado na cadeira da presidência, a partir do próximo dia 1 de outubro, e todos vós que aqui estão, que serão os líderes das juntas de freguesia, da Assembleia Municipal e de todos os órgãos políticos autárquicos, quando tiverem decidido entre a população de Oliveira do Hospital e o PSD, decidam pela população de Oliveira do Hospital. Nunca, mas nunca ponham o partido em primeiro lugar. Ponham sempre, mas sempre, o partido em último lugar. E quero dizer que grande equipa aqui tem, que gente boa aqui tem, jovens, gente com experiência, de várias profissões. Não há aqui, isto é o Partido Social Democrata que está aqui representado. O Partido Social Democrata é interclasista. Nós estamos próximos das pessoas e, portanto, quero dizer, João Paulo, que virei cá, ainda hoje me disseram, não só à sua posse, mas também das juntas de freguesia, e fica combinado que a partir do dia 1 de outubro cá estarei para, na tomada de posse, testemunhar também esse retomar, esse mudar de rumo para este concelho. Obrigado e bem-haja por esta disponibilidade. deixem-me cumprimentar o nosso também candidato do PSD à Assembleia Municipal, João Brito, e dizer-lhe que, João, é importante termos uma Câmara Municipal, se é importante a Junta de Freguesia. A Assembleia Municipal também é um órgão, é o órgão da democracia, é a casa também da democracia. E termos um grande presidente da Assembleia Municipal é muito importante. Por vezes nós desleixamos e damos pouca importância à Assembleia Municipal. Mas quero dizer que na Assembleia Municipal é onde se discutem as dinâmicas, os projetos, aquilo que temos de fazer para o futuro, onde estão todos representados. E nós somos um partido que sabe ouvir, sabe escutar, às vezes nem sempre temos a razão do nosso lado, mas também sabemos mudar e melhorar ouvindo todas as forças políticas, que é o que não se passa aqui agora. E portanto, João Brito, faça isso, lidere, mas lidere em democracia, sempre ouvindo os outros partidos, que isso é o bom que a política tem. Um abraço e bem-aja também pelo trabalho que tem feito. Quero cumprimentar todas as mulheres, todos os habitantes, mas especialmente todas as mulheres que nos apoiam, todas as mulheres da Oliveira do Hospital, na pessoa da nossa mandatária, que penso está aqui atrás, está ali, a Sandra Fidalgo, que também tem sempre aqui, que empresta muito do seu trabalho a esta nossa festa. É uma grande social-democrata, é uma mulher de armas, uma mulher que representa bem aquilo que são a ambição de Oliveira do Hospital. Sandra, um beijinho, obrigado por tudo o que tem feito, obrigado por que nos tem prestado. É importante o seu apoio também aqui como mandatária, como representante também das mulheres neste projeto. Deixem-me só fazer, e eu nos cumprimentos vou fazendo o meu discurso, vou acabar já. Nos interessa ouvir aqui o nosso próximo presidente da Câmara Municipal, João Paulo Albuquerque, mas deixem-me cumprimentar os candidatos às juntas, às assembleias de freguesia. Eu já fui presidente de junta, como bem sabem, acho que já vos contei aqui, ao longo destas festas que aqui tenho estado. Sou candidato a uma assembleia de freguesia. Acho que esse é o melhor préstimo que posso dar como secretário-geral do partido. Podia não ser candidato a nada. Mas não. Convidaram-me e com todo o gosto serei candidato a uma assembleia de freguesia, não é presidente de junta. É uma assembleia de freguesia. E quero dizer que é com todo o gosto. Foi dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, foi ser presidente de junta. Fui um mandato só e tenho grandes saudades com a proximidade, a frontalidade e o apoio que nós damos diretamente. Somos daqueles que mais próximos estamos das populações. E quero-vos dizer que vocês terão um papel importantíssimo na dinâmica desta campanha e também ao longo dos próximos 4 anos. Vocês serão aqueles com as vossas equipas que estarão mais próximos nesta campanha dos vossos, eu não digo fregueses, não gosto muito de dizer, mas daqueles que representam nas vossas freguesias. E quero-vos dizer que é importante o trabalho que vão fazer agora, até o próximo dia 1 de outubro, e será importante quando forem eleitos, porque, como disse, temos aqui uma grande equipa nas juntas, na Assembleia Municipal e também na Câmara Municipal. Bem-ajam também a todos vós por terem emprestado a esta candidatura e são todos um orgulho para o PSD poder contar convosco. E, caras amigas e caros amigos, deixem-me cumprimentar só o nosso António Cruz, que está ali, que eu costumo brincar com ele, também já nos conhecemos bem, e dizer-lhe que se é importante termos uma dinâmica em termos dos mais velhos, dos séniores, é importante termos uma dinâmica em termos também da juventude. E, António, é importante movimentarmos a juventude aqui de Oliveira do Hospital. Se para termos, como costumo dizer sempre, um PSD forte, temos de ter uma JST dinâmica, uma JST que reivindique que é aquilo que não vimos desta Câmara Municipal. Nem mesmo com o Governo Socialista eles reivindicam nada. Não pedem nada, não fazem nada. E quero-vos dizer que nós, mesmo que as limitações tivemos ao longo destes 4 anos e meio, muito fizemos, muito deixámos, mesmo para aqui, para o Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, António, deixe a JST agora, por uns tempos, e até 1 de outubro, represente todos aqueles jovens aqui do Conselho, as suas ambições e o seu exemplo. Portanto, reivindique já ali ao nosso futuro e próximo Presidente de Câmara, diga-lhe também aquilo que vocês querem, aquilo que pretendem, porque isso é o mais importante. E caras amigas e caros amigos, vou encerrar rapidamente, não vos vou a falar em política nacional, porque a política nacional está como a política local. São o Partido Socialista e Partido Socialista, local e nacional. E o que é que vemos? Inércia. Um governo parado, sem ideias, sem rasgo, sem fazer nada. E vejam uma coisa importante que diz respeito, e um projeto importante que diz respeito às autarquias e às autarquias locais e às nossas terras, que é a descentralização. Ouvimos ontem, e antes de ontem, e há 5 dias, o Primeiro-Ministro dizer que aquilo que é mais importante da reforma do Estado é a descentralização. O PS é o motor da descentralização. E eu acrescento, esse motor deve estar gripado, porque eu não vi nada, mas nada, de descentralização. Vi meia dúzia de possíveis decretos, possíveis intenções de coisas repetidas e sem a respectiva envelope financeiro e seu apoio para as autarquias. Meus caros amigos, é preciso muito, mas muito descaramento virem falar que são o motor, serão o motor, mas é gripado, desta descentralização que nós apoiámos, que dissemos que andávamos com ela para a frente e que queríamos trabalhar rapidamente, que o nosso Presidente do Partido, o Dr. Pedro Passos Coelho, disse várias vezes. Não vos vou falar também daquele consenso que eles queriam das obras. As obras já estavam previstas, já estavam das grandes obras públicas. Não venham agora com consensos e com invenções de novas obras. Mas, caros amigos, é preciso muito, mas muito descaramento. E não vos vou falar daquilo que aconteceu hoje, naquela entrevista do Ministro da Defesa, em que diz que parece que o assalto a tantos não foi assalto, mas roubaram, mas não roubaram, mas aconteceu, mas não aconteceu, e finalmente aquilo é assim uma coisa. Oh, meus caros amigos, é preciso haver muita desorientação e muito descaramento deste Governo Socialista. E quero-vos dizer que, se este Governo Socialista aqui, da Câmara de Oliveira do Hospital, a quase que eu posso chamar a Dona Inércia, também chama este Governo a Dona Inércia, porque este Governo Nacional também não faz nada. Mas não vos vou amassar mais. Queria deixar-vos uma mensagem, com um pequeno separador. É preciso mudar de rumo a nível local e a nível nacional. Queria deixar-vos só uma pequena missão, e calmo já de seguida. Uma missão que já foi aqui aflorada pelos oradores antecedentes. Uma missão importantíssima. Se temos um grande líder, um grande Presidente da Câmara a partir do próximo dia 1 de Outubro, se temos equipas às Juntas de Freguesia e à Câmara Municipal e também à Assembleia Municipal, quero-vos dizer que até o dia 1 de Outubro, eles sozinhos farão tudo aquilo que for possível. Mas sozinhos não vão conseguir. Só com todos vós, com cada um de vós, em vossa casa, no emprego, no café, no clube desportivo, na associação cultural, que têm de passar esta mensagem de esperança, esta mensagem positiva. Qual é a diferença? E vocês têm grandes diferenças aqui com o dinamismo de autarquias do PSD e autarquias socialistas. E quero-vos dizer que é uma grande, mas grande diferença do dinamismo das autarquias do PSD para a inércia das autarquias socialistas. E temos todos de fazer este trabalho, levar esta mensagem positiva, esta mensagem de esperança, esta mensagem que é possível mudar, é possível melhorar, é preciso mudar. E que temos todos, mas todos, mudar de rumo. Cá estarei no mês de Outubro para a tomada de posse. Bem-ajam todos, viva Oliveira do Hospital, viva o Distrito de Coimbra, viva Portugal. Bem-ajam. Obrigado. Boa tarde a todos. Não posso deixar de agradecer as palavras do João Brito, do Jair Maurício Marques, do professor Mário Alves e do Dr. Matos Rosa. Antes de começar o discurso protocolar, gostava de agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos na dinâmica que fizeram este evento, um muito obrigado, está excelente. Agradecer também a presença de todos vós que participaram e agradecer a presença dos candidatos às Assembleias de Freguesia. Antes também de começar o pequeno discurso, eu gostava de ter aqui comigo a equipa, não está toda, mas parte da equipa que me acompanha para a Câmara Municipal. Eu chamava a Emília Moreira, faz favor, e pedia uma salva de palmas. Pedi ao Cláudio Correia que desse um passo à frente, faz favor, que também está connosco. Maestro Rui Marques, se não estiver... Sandra Abreu, faz favor. Rui Paiva, faz favor. E o Diogo, que não está, está na Finlândia, não pode estar presente, mas para ele também peço uma salva de palmas.